beira do roçado, onde a tristeza não vem, eu vivia sossegado com a viola do meu lado, mais feliz do que ninguém. Numa festa no arraial, vi dois olhos me olhar. Decidi num improviso, ela me deu um sorriso e comigo foi morar. Nunca mais fui cantador. E a viola descansou. Eu vivia pra cabocla, eu vivia pra cabocla, só pensava em meu amor. Nunca fui feliz assim, eu mesmo disse pra mim. Pensei que a felicidade, pensei que a felicidade não pudesse ter um fim. Mas um dia a malvada foi-se embora e me esqueceu. Com o caboclo decidido, Juca Antônio conhecido, cantador mais do que eu. Já cansado de esperar, desisti de procurar a cabocla que um dia levou minha alegria. E eu jurei de me vingar. Numa festa fui cantar e a mulata tava lá. Juro por Nossa Senhora, juro por Nossa Senhora, que a cabocla eu quis matar. Mas fiquei sem respirar quando vi ela dançar. Ela tava tão bonita, ela tava tão bonita, que esqueci de me vingar.